tá solta de tanto que ele prendeu. E meu amigo Henrique, dos caixa baixa aqui com a gente na direita. Tando cara que nem eu, que deixa lá de boa pra dançar na... Matheus, incansável! Entre quatro papitos na área. Mas o que ela... O Mitagão deputado, meu irmão. Aquela sentada que ele perdeu. Para o meu parceiro lá, homem do DVD. Eu. Oi? Agora é tudo meu, seu coração. Dudu da Phase, na ponta esquerda, Dudu. Agora ela só bate com bumbum, seu coração não faz bumbum. E agora ela... Bruno GDC, bum, bum, bum, já tá aqui comigo, valeu, Bruno. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Sempre do ladinho dele. Agora ela só bate com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Vai bater, bum, bum, bum, bum. Vai bater. Agora ela só bate com bumbum. Bate, bate. I've been fucking hoes and popping. Hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock. Explode. Feel just like a rock star. Eita, é o de cobiçada. Ei, na cozinha toda a escola. DJ Felipe cobiçado. Tu pode foguetar. Fala aí, MC Lan. DJ Felipe, né? É. Fazendo um barulho danado. O resto é TBT, Lani. Lá vai pirocadão no grelo da Putiane. Lá vai pirocadão no grelo da Putiane. Lá vai pirocadão no grelo da Putiane. Vem deslizando devagar, vem caixota. Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas já vale pra tu não se envolver. Minha amiga Bumbum, pra mim com a gente, a Rio Mercenária. Jack e Paula também tá na área, meu império. É só um pé de raiva. E aí, Fabinho? Um abraço, garoto, pra você, tamo junto. É da pecada, é pressionado. Qualquer fala, sabe nessa pele. E o Jefinho, família Fox. Canado. Thiago Cardoso, Thiago. Ela tira o para-cheque pra botar na boca. Ela tira o para-cheque pra botar na boca. Ela tira o para-cheque pra botar na boca. Ela tira. Ai. Ela tira, ela tira o para-cheque pra botar na boca. Ela tira o para-cheque pra botar na boca. Ela tira o para-cheque. Ai, manda lá, vem assim, ó. E meu parceiro Nenê, falar... o Jack comigo na retaguarda, ele o Renatinho. Leitada, tá todo mundo endoidando, valeu garoto, tamo junto, Nenê. Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer. Leitada, ela quer. Ludmilla, vem do Ludmilla, vem. O Eduardo e pro Coringa também tá com a gente. Quero saber, quero aventura. Já trabalhei com... Minha amiga Adri também tá comigo. Bora, Juninho. Juninho do comércio, ele, meu parceiro Léo. Tá comigo, viado. Eu esse chamar, eu bloqueio. Se ele me ligar, eu... E meu parceiro empresário Lucão, Barbeiro Style também tá comigo, valeu Lucão. Alô Diego Sanchez. Solteira eu me deito, senti pra me levar. Assim eu vou viver. Vai girando. Coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida. Rani Santos, ela e todas as meninas pra ligar a gente na frente do nosso hobby. Robson, passado é passado, e quem não gostou vai tá casado. Ex é ex, passado é passado, e quem não gostou vai pra casado. É Lupita! Chama pra cima! Lupita Maravilha! Chama pra cima! Tá comigo, doido! Valeu! Hoje nem sexta-feira, nem quero saber, quero aventura. Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura. Se quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rolar receio. Se quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rolar receio. E se meu ex me chamar, eu bloqueio. Se ele me ligar, eu rejeito. Solteira, eu me tenho. Olha meu parceiro por ali, ó. O rei do churrasco do Jurunas. Minha vida em todo canto. Tio Pereira, primeira dama Marília também tá no circuito. Valeu! A minha vida em todo canto. Vocês! Ei, coleguinha, ser solteira e ter qualidade de vida. Ei, coleguinha! Cobiçado. O cobiçado. O cobiçado do Pará. Novidade nova. É o Bial Escaloso. Prazer. E aí, selo da GDG? Eu viciado em putaria, ela quer namorar. Calma, bebê. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela... Olha o Danilo. Depois que perdeu o cabaço. Dani Oliveira. Dá licença. Me engravida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Bate a raba, vai. Toma, toma, toma. O rei do frango do ponto da para tá aí com a gente. Valeu, meu parceiro Tureba. Esse não perde uma domingueira junto com o Yuri. Vai, vai. Vai no beat. Fábrica de hits. Canal Brega exclusivo. Vai doidando. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. Eu não quero compromisso. Eu vou que perder o cabaço, olha o que ela tá de... E o Fantasmina? Julião, o quê? Me engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Big, big, bota pra sentar. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo. Toma, toma, toma, toma, toma. O bumbum dessa menina tá dando o que falar. O poder que tem e não tem medo de usar. O bumbum dessa menina tá dando o que falar. Sabe, o poder que tem e não tem medo de usar. Vai, vai, vai. Ela joga pra lá, joga, joga pra cá. Dá pum, pum, sada pra hipnotizar. Dá pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Dá pum, pum, sada pra hipnotizar. Dá pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Dá pum, pum. Ela joga, joga, ela joga, joga, ela joga, joga, joga, joga, ela joga pra lá, joga, joga pra cá, ela joga pra lá, joga, joga pra cá, ela joga, joga, ela joga, joga, ela joga, joga, ela joga, joga. Vai jogando, vai! Joga, joga pra cá. Vai jogando, vai! Bora, meu parceiro John! Cê bosta da mensagem, tá comigo doidando! Ele, o Caiozinho, para Júlia! Cobiçado. Vai! Tá um calor do caralho, ela pegou inseticida. Tá um calor do caralho, ela pegou inseticida. Pra me chamar de pênis, logo apaga a luz e toma. Fica me chamar de pênis, logo apaga a luz e toma. Fica me chamar de pênis, logo. Vai, Potter! Apaga a luz e toma. Ela só quer transar e não tá nem aí. Ela só quer transar e não tá nem aí. Omitem sentimentos e não é bem assim. Omitem sentimentos e não é bem assim. Quem vive de pai cupim, quem vive de pai cupim, quem vive de pai cupim, vai mulher, escuta aí. Quem vive de pai cupim, quem vive de pai cupim, quem vive de pai cupim, vai mulher, escuta aí. Tava trancado no quarto junto com a novinha. Tava trancado no quarto junto com a novinha. Tirou a roupa e eu tirei a minha. Ela tirou a roupa e eu tirei a minha. Perereca fofinha, perereca fofinha. Perereca fofinha, parece uma joaninha. Perereca fofinha. Essa é a vibe do cobiçado. Pode balançar, pode balançar. Pode balançar, pode balançar. Só não caga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga. Eu disse pode balançar. Pode balançar, pode balançar, pode balançar. Só não caga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga. Como é bom entrar na dança, dança. Dança que dança, que dança. Ai, como é bom entrar na dança, dança. Vai dançando no pupilho. Pode balançar, pode balançar. Pode balançar, pode balançar. Só não caga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga. Eu disse pode balançar, pode balançar. Pode balançar, pode balançar. Só não caga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga. Ai como é bom, ai como é bom, ai como é bom, ai como é bom, vai. Pode balançar, pode balançar, pode balançar. Só não caga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga. Eu disse pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. Só não caga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga. Ai, caralho! Alô, diretriz, então chega aí, garoto. Pode balançar, pode balançar. Pode balançar, pode balançar. Só não caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga. Eu disse pode balançar, pode balançar. Pode balançar, pode balançar. Pode balançar. E pode balançar. A vibe que todos esperavam está no ar. DJ Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. Tá travando tudo por aqui. Bate, vai levando assim. Hoje eu vou começar de baixo pra cima. Na suavidade, na moral. Depois a gente bota o bagulho doido pra galera curtir. Lá vai marcante. Renan Doideira e meu parceiro Batatinha da Rave, tá comigo. Alô, Batata. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar, como se fossem os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo os... Fabi no chão, tá comigo, doidão. Elas e a luz do luar, e a noite cheia. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho. Vai lembrando o Gato Guerreiro. Ah, ah, ah, eu preciso. Eu preciso desse amor. Eu vou matar o ponte do coração. Oi. Vou metralhar seu coração. Uou. E eu te vivo. Te vivo dentro dos meus sonhos. Te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite te... Bora, Big Big. Olha o fiel, põe na fita ali com a gente. Você. Bora, fiel. Quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar. E aí, mochila, vai lembrando aí, ó. Muito vou sofrer. Só as menores então, enquanto... Pra você curtir, dançar. Pense. Se emocionar no pompiro. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em... E meu amigo Ronaldão da Oi. Segundo que a cabeça dele vai lá na marambá e volta. Eu viva só. Ai, papai. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de ouro. O homem. Mais pólvora. E quarto, sou. Valeu, Milani. Se amor, valeu. Se confunde com o pai. Karina Reis. Tá aqui com a gente, são das meninas aí. Você... Do estúdio Moda K. É. Junto e misturado. Seu... Bora, minha amiga Rúvia. Bora, Laiane. É. Tamo junto, Carol. Eu sou. Eu tô tentando mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. E o quê? Com super pop, DJ Zé, sonho Juninho. Padrão Parque da Valor. Luzes do Águia de Fogo. Esse CD ele vai escutar lá na hora. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse amor. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma no pompino. Segura, cobiçado, gira, papai. Oh, vai. Ciclone ao som. Oi. Que vai levar meu coração até você. E o quê? As ilusões. Ciclone traz essa paixão que eu tanto quero. Pipoca tudo, cobiçador. Vai, Celo, lembrando aqueles tempos. Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. O cobiçado do Pará. O DJ de maior prestígio da atualidade. Eu acho bom você se tocar. Nada disso. Você que deve se retirar. E o que, bebê? O que? Procure entender. Ela ela não quer mais. E aí, Favacho Safadão? E quem você pisa? O meu xará Filipino. Pelo que ela tá aí comigo também, valeu, Felipe! Eu já tô começando minha bola escata. Cara, eu não tenho medo de você. Eu sei que é a mim que ela vai escolher. Só se ela está afim de se arrepender. Você? Você não tem coragem de me encarar. Cai dentro, meu irmão, que agora eu vou te arrebentar. Grita, Potter! Parem de brigar, não tem perdão. Achou que podem me disputar como se eu fosse um troféu. Eu que tomo as minhas decisões. E o Léo da Manga Jazz tá aqui comigo. Eu já tenho um novo amor. Só pra começar o bagulho no Pupim. Na suavidade. E o cobiçado vai tocando. Vai lembrando. O Scooby. O Miang. O Maluquinho também. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. Meu DJ Gabriel Simas. O amor. Bora, DJ. E logo você me apaixonou. Bora, Dark. Foi bom demais. O quê? Até você dizer me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Juliana! Na nave esconde, te encontrei. Não posso mais viver sem você aqui. Meu grande amor. Ai, papai, vai, liberando, liberando. Oi. E a decisão? Vai dar música, pai. A tua decisão está tomada. Te vai. Tem ouvido, não? E sabe aonde irás e com quem estarás depois de hoje. Toma, toma, toma, toma. Aquela salada bonita pra galera curtir. Vai, papai, vai, vai. Júnior do Comércio, ele e todas as meninas. O meu parceiro Léo, o Diego Sanches, a Lupita Maravilha, os nossos blogueiros. Bora mais japa pra cima, garoto! O meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar. Eu não quero mais viver, minha vida era você. E se já me disse não, destruiu meu coração. Alô, Dudu! Dudu da Faze! Aqui na ponta esquerda, Júnior! Comandando, olha o Cássio, meu atacante aqui na frente. Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Eu sei que o meu amor é o Ronaldo chegou chegando. Você não quis me tentar, só me perceber, só. E agora estou nessa solidão. Robson! Mega Robson! E o Renatinho tirou o final de semana pra ficar do lado do Rob. Ele disse que me amava. Bora, Rodrigo, bora, neném! Que nunca me deixaria. Ai, papai! Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. E o quê? Porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos, se você nada marcou. E aí, Celo GDG, vai lembrando o papai. Bora, tio Pereira, prepara-se churrasco amanhã, viu? Aquela resenha, bola Marília, pipoca, tudo. Não sei, sem ter você, só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Todos meus pensamentos são seus. O que eu vou fazer? Aperto o peito e confundi. Pois sem você, não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Meu Deus, no espelho. Minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Dizer que eu amo você. Não posso perder quem eu mais amei. Ficar longe de você, não sei. Todos meus pensamentos são seus. Parceiro Samir, tá ali comigo ele, meu parceiro Matheus Menezes, meu parceiro Bob da Coxinha. Tá todo mundo já invadindo hoje o Bombino, meu amigo Naibe também. Bora, meu parceiro Erlando DVD. Vai, garoto, um, dois, vai. Um abraço, garoto, pra você. William, aqui do ladinho. Vai, William, vai, William. Bora ver. Onde? Onde se escondeu, amor? Que eu pensei em ser eterno. Olha aí, Júnior, o nosso parceiro Playboy, o Júnior do Queijo, tá aqui com a gente também. Bora, Bruno, tamo junto, o homem do queijo, papai. Se você também me amou, ou sonhei. E aí, Ceará? Comandando o camarote, papai! Beleza, Kelly! A filha! Bora, minha poderosa! Pois um grande amor não se esquece jamais. Eu amo, amor. Amo? Amo você, minha vida. Olha, Júnior! O nosso Domingão das Mães! A gente não pode deixar de lembrar das mamães, viu? E eu preparei essa canção aqui para as mamães. Daqui a pouquinho, após ela, vai rolar o bagulho doido pra galera. Vai ter a volta do Gil Eletrizante, só vem aqui pra dar uma assistência. Daqui a pouquinho vai botar bagulho doido pra galera. Então, a todas as mamães, Júnior! Essa música vai especial pra elas, viu? Quem for mãe, joga a mãozinha pra cima aí, por favor. Só quem é mãe, joga a mãozinha pra cima aí. Quem ama a sua mãe, joga a mãozinha pra cima também. Pode jogar a mãozinha pra cima aí. Mãe, obrigado pelo que fizeste a mim. Parabéns todas essas mamães. Quantas vezes tu ficaste sem dormir. Até parece um dia especial para elas. Esperando até a hora. Eu agradeço a meu Deus por hoje em dia ainda ter minha mãe ao meu lado. Mãe é a única mãe de todas. Mãe, na verdade não sei como agradecer. Pelo menos uma frase vou dizer. Eu te amo, amo, amo pra valer. Parabéns todas as mães, de coração, viu? Mãe, não existe nesse mundo nada igual. Parabéns às mães. Parabéns pra vocês que estão com a gente. Parabéns às mães que estão esperando nós lá de braços abertos todas as vezes que a gente sai da nossa casa, rezando, orando. E que voltem na Santa Paz, porque mãe sempre tá pensando nisso em nós. Parabéns às mamães. Bora começar um rock doido. DJ Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Já tô na área! O DJ de maior prestígio da atualidade. E isso não se compra, se conquista. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Hoje estou feliz por ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos ao Mega Robson. Ao Mega Robson. Ao Mega, ao Mega Robson. No Robson! E tá chegando, viu, gente? Dia 8 de junho, o novo Robson. Uma era espetacular escrita pra vocês a partir do dia 8 de junho. Palácio dos Bares. Dia 9, Pupila Acústico. Segunda-feira, dia 11 de junho, Ilha Bela no Cumbu. E todo mundo já convidado. Viagem espetacular do estado. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. A noite está apenas começando. Então, fique atento, pois agora começa mais um show do Robson. Robson, Robson, Robson. Vai começar! DJ Júnior Eletrizante. Eletrizante. Daqui a pouquinho tem ele, meu gordinho! DJ Jefferson Performático. Performático. Daqui a pouquinho vai dar aquela rebolada pra galera aqui no palco. E pra vocês, DJ Felipe Cobiçado. A vibe do cobiçado vai pipocar essa noite. Essa noite. Vem de mora! Vai, vai, vai. Bora começar a esquentar. Chega a mãozinha pra cima. Vai. TI Produções. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra batido. Ela quer o segundo, ela quer o cinco, cinco. Vai jogando, na minha cara. Vai jogando. Vou ter que levar, vai jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Vai, vai, vai. Vai, vai. vai descendo. Daquele jeito cobiçado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma no caquinhado, na batida, no gingado. Toma no caquinhado, toma na batida. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá travando essa porra. Toma, toma, toma. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Toma. Sequestrado em puitona, sequestrado em puitona, sequestrado em puitona. Tapa na bunda e safadona. Sequestrado em puitona, sequestrado em puitona, sequestrado em puitona. Tapa na bunda e safadona. Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Alô, Marcelo! Prepara tudo aí, bebê! Vai na contagem! Primeiro eu vou chamar minha artilharia! Artilharia! Tudo ok, Marcelo? Todos os canhões! Todos os canhões ativos! Canhão principal pronto! Então bota pólvora aí! Mais pólvora! Bota pólvora aí, Marcelo! Mais pólvora! Agora! Explode o bagulho! Bota pólvora, Marcelo! Mais pólvora! Toma, toma, toma, toma, toma! Agora! Toma! Vai liberando, liberando! Estúdio TI Produções! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Oi? Toma, toma, vai preparando tudo. Minha Teve, o meu parceiro dentro do parque, já tá aí comigo também. Um abraço muito carinho pra você. O meu grande parceiro Renatinho tá aí com a gente. Bota pra cima, papai. Essa aqui é o gemido do Potter, viu? Jonas, aquela dancinha, vai. Libera. Vai, vai, vai! Vamos lá, Pedrinho! É do jeito que o Lucão gosta! Toma! Toma! Eu voltei! Vai! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa do rock doido. Ela é folgada e às vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou morar no rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão grog. Voltei pro rock. Voltei pro rock. O DJ já tá pro rock. O DJ já tá pro rock. O mochila voltou pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão grog. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morar no rock só pela. Valeu, meu parceiro Tico da Pedreira. Voltei. Fabinho Ferrari também tá por ali com a gente. Voltei. Alô, Fabinho, bora, Adriane, bora. Vamos junto. E as bandidas já tão grog. Pro rock. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela. Vai botando. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota a mão. Toma, toma, toma. Vai, Celo. Vai doidando, garoto. Chama ela, vem. Novinha, vem. Chama que ela vem. Chama a bombom, chama a Nara. Vem, vem, vem. E aí, molequinho? Big Big, meu empresário Lucão, Barbeira Style, alô, William. Só preciso de você, só você. O Henrique Caixa Baixa, valeu, Henrique. Fabinho no show também tá na área. O Scooby é para minha área. Não quero putaria. Vamos, louquinho, vai. Toma, toma. Vai, vai, vai. É Ronaldão. É de Negão. Mais pólvora. E aí, Bruno do Queijo. O Playboy também. Não preciso de você. Só você. Olha meu parceiro, o homem do depósito Jurunas. Olha o Damis também tá comigo. Bora, Damis, tamo junto. A cerveja mais top e mais gelada do Juru. Vai, no piro, no piro, no piro, no piro, no piro, no piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Vai pegando, vai. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. No peru tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. O peru tá vindo aí. Yala, yala, yala. Vai, Nil Fantasmina! Oi! Apagar tudo, apagar tudo, apagar tudo, apagar tudo, Fagner. Apagar tudo, apagar tudo, apagar tudo. Vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando. Bota pra cima, vai, vai. Apaga, sente, apaga, sente, apaga, sente, apaga, sente, apaga, sente, apaga, sente, apaga. Apaga tudo! Um, dois, três, acende tudo! Explode o bagulho! Bota pra cima! Ei! Oh! Ei! Oh! É daquele jeitinho! Bota pra cima, Sami! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vai! Vai! Remochila! Pra cima! Pra cima! Mais pólvora! E bota lá pra cima! Bota lá pra cima! Bota lá pra cima! Lá pra cima! Lá pra cima! Bota pra cima! Jeito. Se cadar o olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Oi, tu oi, já oi. Sabe qual é o complexo da... Alô, Tureba, rei do frango. Vamos pra ganhar. Vem, bebê, vem. Que tá tudo bom. Como tá o cabelinho? Fica de fininho, cabelinho na regra. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Oi. Então vem qualquer meu crepe. Vai segurando o telão, Fagner. A nossa R.A. Boutique. A loja do Patinho Dourado. Boa noite, povo, que é o chefe. Toma! Oi! E bota pra cima, bota pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Vai! Trocou meu nome quando a gente fez amor. Essa uniu chocolate da valor. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. E você, hein? Você nem ao menos tentou. E deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui pro meus blogueiros Lupita, Diego Sanches. Tá todo mundo aí com a gente, valeu! Eu vou baixar o som, quero ver cantar. Deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Olha o cobiçado, olha o cobiçado. Vai detonando, vai mixando. Vai detonando, vai mixando. Vai detonando, vai mixando. Eu gosto de começar a brincar aqui na parada, fazer onda aqui no bombilho. Parada de jeito que a galera dá valor. E meu parceiro aqui na retaguarda com a gente, meu parceiro Júnior do Comércio. Tá todo mundo com a gente, meu parceiro Barazinho. Tá todo mundo no circuito, Fabinho Show. Aqui na Monteixeira também tá meu parceiro Molequinho. Tá todo mundo endoidando. Valeu, um abraço muito carinho pra vocês. Tá endoidando, tão curtindo, pipocando tudo. Vai, vai! Vai, vai! Bora, meus pop head! Eu jurar amor, para quê? Você não me engana mais. Me anulei por você. Só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos me implorar. Eu não vou voltar atrás na minha decisão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma na batida, toma na batida, toma na batida, vai. Amor, eu sofri tanto sem você. E não? Não pensei que um dia fosse te... Bora, Guilherme, tá motorizada! Ei, ei, em machucar seu coração. Dari Big Big da Nike, garoto! Dizendo quanto dói a sua... Chora agora, chora! Você me perdeu e agora chora. Ai, pá! papai. Vai, vai. Bye, bye, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. E eu não, eu não. Não penses que vou ficar sozinha. Triste solitária, implorando seu carinho. Tá na hora de botar o moleque doido pra dançar. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido, vai. Moleque doido, vai. Moleque doido, me olha com cara de mal, de mal, de mal, de mal, de mal, de mal. Explode tudo no pupilo. E bota pra cima, vai. É daquele jeito que eu dou valor. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E bota pra cima, pra cima, pra cima. O meu empresário, mochila já aqui do ladinho. Jairão Balde, o cobiçado. O moleque tá na área, tá de volta. Tá com o cobiçado, tá na mídia, mochila. Alô, Fabinho, alô, Fabinho, alô, Fabinho. Fabinho Ferrari, segura teu coração agora, bebê. Segura, vai, segura. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O Potter gosta. Fazer, se tenho que escolher. Erlando DVD, vai, vai. Tão difícil esconder, não dá, não. E você? Se escolher amor, o luxo que outro me dá. Vai, aquela papai. Noite eu te esperei sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque, me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Você. Você surgiu, me deu o que? Julião! Nossa, bora, Suza! Bora, Tassiana! Eu me entreguei. E agora, agora? Você é minha vida, foi feito pra mim. Bota no telão aí, o meu parceiro, Salão do Léo Fagner. O homem é bom, o melhor corte do estado do Pará e do Guamá, é o meu parceiro, Léo do Salão do Léo. Tamo junto, vai endoidando, endoidando. Oh. In my mind, in my head, this is where we. Toma, toma. E meu parceiro mochila, agora ele é retrô. Dia 19 vai ter lá no Festival do Maracujá. Tu é tigrão, mochila, é lá, pô. Vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai doidão, vai pipocando, vai doidão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bandido pra caralho, e as novinha não resiste. É bandido pra caralho, e as novinha não resiste. É bandido pra caralho, e as novinha não. Vai, vai. O Matheus Cheirão, Big Big, já curti da vibe. O meu parceiro Fábio gosta, bem tá no circuito. Alô, Fábio, vamos junto, bebê. Vai pra cima, vai pra cima, vai. Vai de doidando, vai doidando. Um abraço, meu parceiro Dames do The Boss. Tá aqui com a gente, doidando tudo. Valeu, Dames. Um abraço, cobiçado pra você. Vai. É bandido pra caralho, as novinha não. Vai. O cobiçado tá na área. O cobiçado tá na área. O cobiçado tá na área. O cobiçado tá na área. O cobiçado tá na área. O cobiçado tá na área. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Toma no caquinha, toma na batida. Toma no caquinha, toma na batida. Toma no caquinha, Renatinho. Quando tu chegar no teu setor, cara, vai te dizer isso aqui, ó. Amor, tô tentando te ligar só, só tô dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô. Um abraço, meu parceiro Eric Júnior. O Daniel Sambly também tá comigo doidando. Valeu, Daniel. Eu tô no rock, eu Que esteve no oferecimento da minha Barbearia Os Brother. DJ. O salão do Enel Biwan que tem no Jurunas. Valeu! E o salgado de maior estouro do mundo, Jota! Toma na batida, toma na batida, toma! Pegaram fogo! Começou o blackout aqui no rock doido. Começou o blackout aqui no rock doido. Vai apagando tudo, vai apagando tudo. Apaga tudo aí! Tudo. Lá vem a música da Milani. A pressão vai começar. Do é piranha, ai! Do é piranha, ai! Do é piranha, ai! Do é piranha, ai! Do é piranha, ai! Do é piranha, ai! Do é piranha, ai! Do é piranha. Fora danada, vai, vai! Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito. Minha amiga danada, Mirlan. Tá comendo chicolé. Chicolé é. Tô comendo chicolé. Falaram aqui atrás de mim, mas que me dera. Muito bom. Calma, teu coração, diga certo. Tô comendo chicolé. Família Bassat Moral, já tá na área, dia 1º de julho. Tem grande Bassat Moral aqui no Mobina. Vai! Tô comendo de colé. Comendo de colé. Colé é muito bom. Muito bom, vai! Canhões! Artilharia! Toma! Mais pólvora! Pronto! Vamos lá! De um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Cheiro de pólvora ferve, meu sangue. Ferve tudo! E meu parceiro Tom Multimarcas já pegou falta, viu, Tom? Tamo junto! E dia 19 agora vai ter aniversário do show amigo do Jurunas. Ela vai. O cobiçado vai estar por lá. Me convida meu parceiro Fabinho Show. Treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Vai tremendo, vai. E aí, Carlinha Leones? Bora, meu empresário Adriano Parque também tá no circuito. Alô, Danilo GDC! Vai! O empresário maluquinho, meu parceiro Miyagi, filha Super Fogo aqui com a gente, o Scooby e a Carmen também tá na área. Prepara meu gordinho Júnior. E meu parceiro Léo também tá na área com a gente, valeu Léo. Tamo junto. Robi! É negão! Bota, papai! Artilharia! Tocaram fogo ontem no balado. Não aguento mais esse terror. Vamos lá, comissário! Filho que tá por aí antes de começar, vai logo um abraço a galera aí. Meu parceiro Netinho GDK e toda a galera tá aqui comigo. Comandando do lado esquerdo, meu parceiro Celo. O Fábio Góes. E aí, Fábio? Já chegou uma galera bacana por aí, não foi? Tá meio escuro, a gente não enxerga nada daqui. Vai candeando tudo. Toda a galera por ali com a gente também, ó. A galera do Jurum está invadindo hoje aqui. O molequinho Genitão, Renan Doideira. E meu parceiro. Batatinha da Rave, todo mundo igual a gente. Responde todo esse sentimento que tenho por você. Que nem um tsunami devastando o coração. Vamos lá! Incendiando tudo. Olha a nossa comissão de frente aí, ó. Bagunça. Do estúdio Maldacar. Já não sei o. Tudo em uma união, tu é doido, né? Mas eu fujo. Até medo, quer gastar, cola aí. Vou chamar. Bora, Carol. Não dispara, vou louco. Chego a ter o ar. A paixão dói no pé. As meninas que deixam aí, ó. E assim. Tô remetendo no Guamá, deixando as meninas mais bonitas que já são, viu? Unha, fazendo pedicure, manicure. Todas elas estão pintando, zero, fazendo selagem, trabalhando com cílios. Uma onda bacana lá, viu? Tá bonito ir lá, viu, Gil? Dá um jeitinho na tua rosto aí que dá. Meio foda. Não sei se, gosta... se tu que tá anunciando não passou lá, meu filho. Mas quer aqui comigo. Júnior, imagina que sou mais novo. Medo de sofrer. Só não faz lipo lá, viu? Te amar, que o resto, velho. O dia que tu der um jeito nessa tua cara rolar. Tu faz milagre. Não, a gente não, nunca dá jeito, a gente tenta, entendeu? Não tem fim a cada dia. Aqui é lançamento, pai. Ai, vai! Já tá buiú. Agora o pote se raia. Fora do Jardino! Correria esse dia. E o Jefferson? Peri, o que tu ao, ao lado do Alex do lanche, daí com a gente, bora Alex! Tamo junto, garoto! Agora o Jefferson é. Fica de fininho. Olha como ele tá de. Só cresce de um lado, já viu? Tu faz implante lá no. Esse é o espetacular. Mega Robson. Esse é o espetacular. Mega Robson. Esse é o espetacular. Mega Robson.